Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Alô, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é área de preservação permanente. A definição de área de preservação permanente, ou somente APP, como é conhecida, está descrita no atual Código Florestal, Lei número 12.651/2012, no seu artigo 3º, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. As APPs são áreas naturais intocáveis, com rígidos limites de exploração, ou seja, não é permitida sua exploração econômica direta. Se destinam a proteger solos e principalmente as matas ciliares. Este tipo de vegetação cumpre a função de proteger os rios e reservatórios de assoreamentos, evitar transformações negativas nos leitos dos rios, garantir o abastecimento dos lençóis freáticos e a preservação da vida aquática. Somente órgãos ambientais podem autorizar o uso e até o desmatamento de área de preservação permanente, rural ou urbana, mas para fazê-lo, devem comprovar as hipóteses de utilidade pública, interesse social do empreendimento ou baixo impacto ambiental. Sou Jorge Pegoraro, biólogo, e espero você no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.